direto para a posição ótima, chame o centro do Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. Oi, Salvador, bom dia, Papacano, vem pela sua porta. Papacano, vem pela sua porta. Papacano, vem pela sua porta. Nós reporte, Piazza. Direção 1 no 10, ajuste na 0 no 7. Operação cada, Papacano. 7, vento 12, 0 graus, 0 8 mais. Defundo, São Paulo. Confirma, o vento? 1, 2, 0 graus, 0 8 mais. Pois é. Para 4, 10, 2, 1, 0, 0, 0. até para comprar o tabaco. Taxi company is going to be great. Got it, I'll be here. And we'll call the way. I'm seeing all of your pay. I'm going to pop up. Hey, good night. I'm going to be equipe na sequência 125, decima 1, no alternando 1, 2, 3, decima 8. Autorizado com pista 10, ventana 3, 0 graus, 09. ABS, pista 10, o agente, pista 10, 17, reporte no curso do Apagina 2. pouso que está na 7,40 graus de Mariana. Alô? 048, tem na torre, Salvador, 118, decimal 9. Brasil, a gente chama 097. 47154-2507-006. Nosso prato de proposição de 10 horas avenida com o oposto. Na verdade, nós encontramos uma proposta. base do Alfa 30, autorizado a alinhar e manter a carteira no teste. O November Oscar Whiskey, gostaria de solicitar começar a ida pelo corredor norte para não atrapalhar a avaliação do aluno, se possível. Na verdade, o que é o forte? É forte do zero de vida, para a da Pouso, pista 1-0, 3-3-6-6.